Fecheiro 29, capítulo 106. Nesse dia escrevi uma longa carta a Nino. Fiz-lhe uma lista dos problemas que, em minha opinião, dificultavam a vida da nossa filha. As irmãs tinham um pai que lhes dava atenção. Ela não. A sua companheira de brincadeiras, a filha de Lila, tinha um pai muito afetuoso e ela não. Eu andava sempre por fora, por causa do meu trabalho, e era obrigada a separar-me dela muitas vezes. Enfim, Ima corria o risco de crescer sentindo-se sempre em desvantagem. Enviei a carta e esperei que ele dissesse alguma coisa. Isso não aconteceu. E então resolvi telefonar para a sua casa. Atendeu-me Eleonora. Não está, disse com apatia. Está em Roma. Podes dizer-lhe, por favor, que a minha filha precisa dele? Quebrou-se-lhe a voz na garganta. Depois recompôs-se. Também os meus não veem o pai há pelo menos 6 meses. Ele deixou-te? Não, ele nunca deixa ninguém. Ou tens coragem para o deixar, e nisso tu foste fantástica, admiro-te. Ou então ele vai, vem, desaparece, reaparece, conforme lhe convém. Dizes-lhe que eu telefonei e que se não der sinal de vida por causa da filha, eu localizo-o e levo-lhe a qualquer sítio em que ele se encontre? Desliguei. Foi preciso tempo para Nino se decidir a telefonar, mas acabou por fazê-lo. Como sempre, comportou-se como se nos tivéssemos visto horas antes. Falou em tom enérgico, alegre, fez-me muitos elogios. Cortei-lhe a palavra e perguntei: Recebeste a minha carta? Sim. Então por que não respondeste? Porque não tenho tempo, absolutamente nenhum. Arranja tempo e depressa. A Ima não está bem. Disse-me de má vontade que viria passar o fim de semana a Nápoles. Impus-lhe que viesse almoçar no domingo. Insisti para que, na altura, não conversasse comigo, não brincasse com Dedê ou com Elsa, mas que se concentrasse em Ima o dia inteiro. Essa tua visita, disse-lhe, deve tornar-se um hábito. Seria bom que viesses uma vez por semana, mas nem te o peço. Não espero isso de ti, mas uma vez por mês é necessário. Respondeu em tom grave que viria todas as semanas. Prometeu, e não duvido de que naquele instante fosse sincero. Do dia em que fiz esse telefonema não me recordo, mas daquele em que, às 10 da manhã, todo elegante, Nino se apresentou no bairro, ao volante de um automóvel de luxo, novo e flamejante, nunca mais me esquecerei. Foi o dia 16 de setembro de 1984. Eu e Lila tínhamos feito 40 anos, havia pouco. Tina e Ima tinham quase 4. Capítulo 107. Informei Lila de que Nino vinha almoçar à minha casa. Disse-lhe: Obriguei-o. Quero que ele passe todo o dia com Ima. Esperava que ela compreendesse que, pelo menos naquele dia, não devia mandar Tina para a minha casa. Mas ela não percebeu ou não quis perceber. Mostrou-se muito prestável, exclamou: Digo à minha mãe que cozinho para todos. Talvez seja melhor comermos em minha casa, há mais espaço. Fiquei surpreendida e enervei-me. Ela detestava Nino. Que intromissão era aquela? Recusei, disse: Eu é que cozinho. E repeti que o dia era dedicado a Ima. Não era oportuno, nem havia tempo para outras coisas. Mas às 9 em ponto do dia seguinte, Tina subiu as escadas com os seus brinquedos e bateu à minha porta. Estava impecável, tinha trancinhas muito pretas e os olhos a luzir de simpatia. Mandei-a entrar, mas em seguida tive de ralhar com Ima, que estava ainda de pijama, ensonada, não tomara o pequeno almoço, mas queria começar já a brincar. Como se recusou a obedecer-me, a fazer caretas e a rir com a amiga, arreliei-me. Fechei Tina, aterrorizada com o meu tom de voz, num quarto a brincar sozinha. E depois obriguei Ima a lavar-se. Não quero, gritou ela o tempo todo. Disse-lhe: Tens de te vestir, o pai está a chegar. Havia dias que lho andava a anunciar. Mas ela, ao ouvir aquela palavra, rebelou-se ainda mais. Até eu, ao usá-la para assinalar a iminência da chegada, fiquei mais nervosa. A menina contorcia-se, gritava: "Não quero o pai!", como se pai fosse um medicamento repelente. Não queria que ela se recordasse de Nino. Não estava a manifestar rejeição daquela pessoa específica. Pensei, se calhar fiz mal em mandá-lo vir. Quando Ima diz que não quer o pai, quer dizer que não quer um qualquer. Quer Enzo, quer Pietro, quer aquilo que Tina tem e que as irmãs têm. Nessa altura lembrei-me da outra menina. Não protestara, nunca viera espreitar. Envergonhei-me da minha ação. Tina não tinha culpa nenhuma das tensões daquele dia. Chamei-a com meiguice. Ela apareceu, toda contente, e sentou-se num banco a um canto da casa de banho a dar-me conselhos sobre a maneira de fazer trancinhas a Ima, idênticas às suas. A minha filha sossegou, deixou que eu a ataviasse sem protestar. Por fim, foram a correr brincar e eu fui arrancar Dedé e Elsa da cama. Elsa levantou-se logo muito alegre. Estava feliz por voltar a ver Nino e em pouco tempo se arranjou. Mas Dedé levou um tempo infinito a lavar-se e só saiu da casa de banho porque me pus aos gritos. Não era capaz de aceitar a sua mudança. "Estou triste", disse, com as lágrimas nos olhos. Foi a correr esconder-se no quarto, gritando que não queria ver ninguém. Dediquei-me a mim, à pressa. Nino já não me interessava nada, mas não queria que ele me achasse desleixada e envelhecida. Além disso, receava que Lila aparecesse e sabia bem que ela, quando queria, era capaz de concentrar totalmente o olhar de um homem sobre si. Sentia-me agitada e, ao mesmo tempo, apática. Capítulo 108. Nino foi excepcionalmente pontual e subiu as escadas carregado de presentes. Elsa foi a correr esperá-lo no patamar, logo seguida por Tina e depois por Ima, cautelosa. Vi-lhe aparecer o tique no olho direito. "Olha o pai", disse-lhe. E ela fez debilmente sinal que não. Mas Nino comportou-se muito bem. Ainda nas escadas, começou a cantarolar. "Onde está a minha pequena Ima? Tenho de lhe dar 3 beijos e 1 dentadinha. Quando apareceu no patamar, disse "Olá" a Elsa, puxou distraidamente uma trancinha à Tina e agarrou a filha, beijocou-a. Disse-lhe que nunca viram os cabelos tão bonitos. Gabou o vestidinho, os sapatinhos, tudo. Entrou em casa e nem um gesto de cumprimento me fez. Assentou-se no chão, instalou Ima sobre as suas pernas cruzadas. E só nessa altura deu mais atenção a Elsa e cumprimentou calorosamente Dedé. "Deus do céu, como tu cresceste! Estás fantástica!" Dedé, que se aproximara dele, com um sorriso tímido. Vi que Tina estava perplexa. Os estranhos, todos eles, ficavam deslumbrados com ela. E assim que a viam, começavam a mimá-la. Nino, pelo contrário, começara a distribuir os presentes e continuava a ignorá-la. Ela então dirigiu-se a ele com a sua vozinha acariciante e tentou arranjar lugar nas pernas dele, ao lado de Ima. Mas não conseguiu e apoiou-se-lhe a um braço, encostando-lhe a cabeça ao ombro com ar lânguido. Nada. Nino deu um livro a Dedé e outro a Elsa e depois concentrou-se na filha. Comprara-lhe de tudo. Esperava que ela desembrulhasse uma prenda e dava-lhe logo outra. Ima pareceu-me sentir-se lisonjeada, comovida. Olhava para aquele homem como se fosse um mágico que viera fazer feitiços só para ela. E quando Tina fazia menção de pegar numa prendinha, ela gritava: "É meu!" Tina encolheu-se, com o lábio inferior a tremer. Eu peguei-lhe ao colo, dizendo: "Vem à tia." Só então Nino pareceu perceber que se estava a exceder e procurou no bolso, tirou uma caneta de aspecto caro e disse: "Esta é para ti." Pus a menina no chão. Ela pegou na caneta, sussurrando um obrigado, e ele pareceu que só agora a via de facto pela primeira vez. Ouvi-o murmurar, estupefacto: "És igual à tua mãe." "Escrevo-te o meu nome?" Perguntou Tina, séria. Já sabes escrevê-lo? Sim. Nino tirou do bolso uma folha dobrada. Ela pousou-a no soalho e escreveu. Tina, és muito esperta. Elogiou-a. Mas um segundo depois procurou o meu olhar, receando ser criticado. E para remediar, disse à filha, aposto que tu também és muito esperta. Ima quis mostrar-lhe que sim. Arrancou a caneta da mão da amiga e rabiscou a folha, muito concentrada. Ele fez-lhe muitos elogios, apesar de Elsa já estar a implicar com a irmã. Não se percebe nada, não sabe escrever. E de Tina tentar em vão reaver a caneta, dizendo, eu também sei escrever outras palavras. Por fim, Nino, para acabar com a disputa, levantou-se juntamente com a filha e disse, agora vamos ver o automóvel mais bonito do mundo. E levou todas consigo, Ima ao colo, Tina a tentar que ele lhe desse a mão, Dedê a puxá-la e a segurá-la a seu lado, e Elsa, que se apoderou da caneta cara com um gesto rapaz. Capítulo 109. A porta fechou-se atrás deles. Ouvi a voz cheia de Nino pelas escadas, a prometer comprar guloseimas, dar uma volta de automóvel, e Dedê, Elsa e as duas meninas a gritarem de entusiasmo. Imaginei Lila no andar de baixo, fechada no seu apartamento, em silêncio, enquanto as mesmas vozes que chegaram aos meus ouvidos chegavam aos dela. Separava-nos apenas a fina lâmina do soalho, mas ela sabia encurtar as distâncias ou dilatá-las, conforme o humor e a conveniência, e os movimentos da sua cabeça, agitada como ao mar, quando a lua o agarra e o puxa todo para cima. Arrumei, cozinhei e pensei que Lila, lá embaixo, estava a fazer o mesmo. Ambas esperávamos voltar a ouvir as vozes das nossas filhas, os passos do homem que havíamos amado. Veio-me à cabeça que ela muitas vezes teria reconhecido em Ima os traços de Nino, como ele agora reconhecer em Tina os traços dela. Sentira sempre aversão durante aqueles anos todos, ou a sua afetuosa preocupação com a menina também derivava daquela semelhança. Nino, secretamente, ainda lhe agradava? Estava a espreitá-lo pela janela naquele momento? Tina conseguira que ele lhe desse a mão, e ela olhava para a filha ao lado daquele homem magro e muito alto, pensando que, se as coisas tivessem corrido de outra maneira, podia ser filha dele? O que estava a planear? Subiria até a minha casa a qualquer momento para me fazer mal com um comentário pérfido? Ou abriria a porta de casa, precisamente quando ele ia a passar em frente ao regressar com as quatro meninas, e convidava-o a entrar e depois chamava-me lá de baixo e eu ver-me-ia obrigada a convidá-la também a ela e a Enzo para o almoço? O apartamento estava silencioso. Mas lá fora misturavam-se os sons de domingo, o repicar dos sinos de meio-dia, os gritos dos vendedores das barracas, a passagem dos comboios para o desvio, o trânsito dos caminhões para os estaleiros, abertos todos os dias da semana. Nino, de certeza, deixaria as meninas encherem-se de guloseimas, sem pensar que depois não tocavam na comida. Conhecia-o bem. Dizia que sim a todos os pedidos, comprava de tudo sem pestanejar, exagerava. Assim que acabei o almoço e pus a mesa, assomei-me à janela que dava para a rua larga. Queria chamá-los para dizer que já eram horas de voltarem. Mas as barracas impediam-me de ver. Apenas consegui avistar Marcelo a passear com a minha irmã de um lado e Silvio do outro. A imagem da rua larga, lá de cima, deu-me uma sensação de angústia. Os domingos sempre me tinham parecido uma camada de tinta que escondia a degradação. Mas naquela ocasião, essa impressão tornou-se mais forte. O que fazia eu naquele sítio? Porque continuava a viver ali, se já tinha bastante dinheiro e podia ir para qualquer parte. Dera demasiada trela a Lila. Deixar aquela riatasse demasiados laços. Eu própria acreditara que, reassumindo publicamente as minhas origens, seria capaz de escrever melhor. Tudo me pareceu embrutecido. Senti uma grande repulsa pela própria comida que acabara de fazer. Depois reagi, escovei o cabelo, verifiquei se estava em ordem e saí. Passei quase em bicos de pés pela porta de Lila. Não queria que ela me ouvisse e resolvesse ir comigo. Lá fora havia um cheiro forte a amêndoas torradas. Olhei em volta. Primeiro vi Dedé e Elsa. Estavam a comer algodão doce e a olhar para uma barraquinha cheia de bugigangas, pulseiras, brincos, colares, ganchos para o cabelo. A pouca distância avistei Nino. Estava parado à esquina. Só uma fração de segundo depois é que percebi que estava a falar com Lila. Bela, como quando queria ser bela. E com Enzo, sério, de sobrolho franzido. Ela tinha Ima ao colo, que lhe torcia uma orelha, como costumava fazer-me a mim, quando se sentia descurada. Lila deixava que a menina lhe retorcesse sem se furtar. Tão absorta parecia estar das palavras de Nino, que falava com ela à sua maneira alegre, a sorrir, gesticulando com os braços compridos, as mãos longas. Irritei-me. Por isso Nino saíra e nunca mais aparecera. Era assim que se interessava pela filha. Chamei-o, não me ouviu. Foi Dedé que se virou, a rir da minha voz muito baixa, tal como Elsa faziam, sempre isso quando eu gritava. Voltei a chamar. Queria que Nino se despedisse imediatamente. Voltasse para casa sozinho, só com as minhas filhas. Mas ouvia-se o apito ensurdecedor do vendedor de avelãs e o estrondo de um camião que passava com todos os seus componentes a vibrar e a levantar poeira. Bufei, cheguei junto deles. Porquê que Lila tinha a minha filha ao colo? Que necessidade havia? E porquê que Ima não estava a brincar com Tina? Não cumprimentei. Disse a Ima: o que fazes ao colo? Já és grande. Vem para baixo. E tirei-a de Lila e pula no chão. Depois disse a Nino: as meninas têm de ir comer. Está pronto. Entretanto, apercebi-me de que a minha filha ficara agarrada à minha saia. Não me deixara para correr para junto da amiga. Olhei em volta, perguntei a Lila: onde está a Tina? Ela ainda tinha na cara a expressão de cordial concordância com que até um minuto atrás estivera a ouvir o palavreado de Nino. Deve estar com a Dedé e a Elsa, disse. Respondi-lhe: não está. E queria que ela se ocupasse da filha dela, juntamente com Enzo, em vez de se intrometer entre a minha e o pai, no único dia em que ele se mostrara disponível. Mas enquanto Enzo olhava em volta à procura de Tina, Lila continuou a falar com Nino. Contou-lhe das vezes em que Gennaro lhe desaparecera. Riu-se. Disse: uma manhã ninguém o encontrava. Tinham saído todos da escola e ele não estava lá. Apanhei um grande susto. Imaginei as piores coisas. E afinal, ele estava muito tranquilo nos jardins. Mas foi justamente ao recordar-se desse episódio que perdeu a voz. Os olhos esvaziaram-se-lhe. Perguntou a Enzo, com a voz alterada: encontraste-a? Onde está? Capítulo 110. Procuramos Tina por toda a Rua Larga, depois por todo o bairro, depois mais uma vez pela Rua Larga. Foram muitos os que se juntaram a nós. Apareceu António, apareceu Carmen, apareceu Roberto, o marido de Carmen, e até Marcelo Solara, que mobilizou algum pessoal seu, que percorreu as ruas pessoalmente até altas horas da noite. Lila, agora, parecia estar como Melina. Corria para a frente e para trás sem qualquer lógica. Mas Enzo parecia mais louco do que ela. Gritava, discutia com os vendedores ambulantes, fazia ameaças terríveis, queria ver o interior dos seus automóveis e carrinhas e carroças. Os carabinieri tiveram de intervir para acalmá-lo. A todo momento parecia que Tina tinha sido encontrada e dava-se um suspiro de alívio. Toda a gente conhecia a menina. Não havia ninguém que não jurasse tê-la visto, havia um minuto, parada ao pé daquela barraca, ou naquela esquina, ou no pátio, ou nos jardins, ou a caminhar na direção do túnel, com um homem alto, com um baixo. Mas todos os avistamentos se revelaram ilusórios. As pessoas perderam a confiança e a boa vontade. Ao serão estabeleceu-se o boato que depois prevaleceu. A menina descera do passeio a correr atrás de uma bola azul. Mas precisamente naquele momento aproximava-se um camião. O camião era uma massa cor de lama. Avançava a alta velocidade no meio de uma barulheira de ferros a bater e aos solavancos por causa dos buracos da rua larga. Ninguém vira mais do que isso, mas ouvira-se a pancada que passou diretamente da narração para a memória de quem a ouvira. O camião não fizera nenhuma travagem, nem dera sequer sinal disso, e desaparecera ao fundo da rua larga, juntamente com o corpo de Tina, com as trancinhas. No asfalto, não ficara nem uma gota de sangue, nada, nada, nada. Nesse nada se perdera o veículo, se perdeu para sempre a menina.